Nerd Maratonista. Chegamos agora ao episódio 2 da quarta temporada de Agretzko, o chefe novo. Raida liga para um restaurante tentando cancelar a reserva e... Se fudeu! Não, só ele mesmo, né? Ele faz uma reserva num restaurante chiquíssimo, ele deixa a Retsuko pra trás, acaba desistindo, porque bateu lá em segurança mora, além do que a Manaka também... Ela deu uma esfriada no clima, tudo bem. Mas era só ele honrar as calças que usa, né? Como se dizia nos tempos da minha avó. Falando, olha, depois a gente conversa, vem cá que eu estou levando a Retsuko pra jantar. Ah, não. Ele saiu correndo e o restaurante fala, ah, mas escuta, cancelar a reserva essa hora, você vai ter que pagar o valor total, tá? É, se fodeu. Quero mais que se foda mesmo. Tá dizendo seu otário, banana. Aí, no caminho da rua, ele vê o presidente fazendo jogging com a camisa da seleção brasileira. Você percebeu que ele tava de roupa da seleção brasileira? E o presidente não é bolsominion, tá? Aquilo é só uma camiseta de jogging da seleção brasileira. Eu reparei na cor, mas eu não... Olha, eu não... Eu acho que eu tava olhando pra aquela cara de panaca do Raida. eu não percebi realmente essa referência. Era verde e amarela, igualzinho a seleção brasileira. Barriga amarela e punhos... Ah, então agora tá explicado o que acontece com o presidente. Ele deu uma de Neymar e caiu. E caiu, né? Porque ele viu o presidente caindo lá numa ladeira, porque ele tomou lá um piripaque e tal e coisa. O Raida acode ele e leva pro hospital. No hospital, aparece Rimuru, ele encontra a Raida e pergunta sobre o presidente. O Ashimi chega logo em seguida... Pergunta também do presidente e fala pro Raida sobre o Rimuru. Ela conta pro Raida quem é o Rimuru, o que, que acontece, e parará timbum. Nesse papo vai. Aliás, acho que é interessante a gente dar um toque, né? Porque o Rimuru é um personagem novo, introduzido nessa temporada. Sim. E ele é uma espécie de cachorro, mas é um tipo de um perdigueiro, né? Um cachorro é um, pra caça. Eu fui atrás, é um Fox Terrier. Então, ele é um cachorro do tipo que quando pega, ele não larga o osso. Isso, é cachorro de caça. Sim. Parente do perdigueiro, inclusive. Aí, a Washimi chega e conta toda essa lenga-lenga pra Retsuko, inclusive a história do Raida, né? Elas encontram o Raida que tenta explicar o que que houve, mas só que a Retsuko cagou litros para as explicações, sabendo que era tudo mentira do banana. E você quer saber? Ela tá certíssima. O cara tá fugindo dela como o diabo foge da cruz. Pomba, ele tinha dito em outra temporada, eu quero ser o seu porto seguro, eu quero ser... Né? Né, basicamente, eu quero ser o amor da sua vida. E o que que ele faz? Olha, eu tô abrindo... Pomba, ela convidou ele para tomar um café na casa dela. O que que você espera? Né? Rolou um clima ali, caramba. E o que que ele faz? Corre, foge. E ele continua fugindo. Banana. Nesse meio tempo, o porcão visita o presidente no hospital e ambos conversam sobre a convivência dos funcionários e o passado da empresa. O presidente fala que está querendo se aposentar e vai pôr o Rimuru no lugar dele. Os puxa-saco, principalmente um castorzinho lá, marmotinha, seu marmota, eles ficam putos, não gostam da ideia, tentam boicotar o Rimuru, mas o presidente impede. E aí o Rimuru agora é o novo presidente da empresa. Oi! Nossa, só um detalhe. O Rimuru, ele fala muito doce, muito educado, muito polido, ternos bem arrumados, né? E as coisas na mesa dele todas milimetricamente. Nossa, colocadas. O cara tem um toque com a porra das canetas. Eu fiquei apavorado quando o cara começou a mexer nas canetas com toque. Nossa senhora! Ô, chefe, eu acho que ele é um sociopata, tá? Mas assim... Não! Imagina! Imagina, o que que ele é mesmo? É um CEO, né? Não. Calúnia! Como podes? Que absurdo! Só falta agora você querer pegar numa arma e querer matá-lo. Não, porque eu não me chamo Luigi. É! Aí, vamos lá. Kabay tenta tirar a Red Skull, tirar da Red Skull a fofoca de como que o presidente foi parar no hospital, porque afinal de contas a Washimi contou tudo pra ela, né? Então ela tá tentando descobrir o que é que acontece. E ela faz uma história mirabolante que foi a Washimi que tentou matar o presidente com um chute no Kokuruto e outras coisas. Cara, a Kabay quando quer também, puta que pariu, ela inventa cada merda. A Kabay, ao menos uma coisa, a gente tem que admitir. Ela pesquisa. Ela viaja na maionese? Ela viaja na maionese, mas ela pesquisa. Pô, tava lá na ata de que na última reunião a Washimi deu uma pernocada em cima do cucuruto do presidente. Se bem que ela deve fazer isso toda semana. Exato, ele já acostumou. Aquela parte ali da cabeça dele já tá durinha, já a cabecinha dele é dura. Aguenta, né? Né? Então. E as pernoquinhas da Washimi, elas, pô, são fortes, mas são fininhas, né? Ah, não. O pássaro secretário é pássaro de coice, minha filha. Pra dar patada, tá pensando o quê? Aí a Fênico e a Redsco vão almoçar e convidam o Raida que desconversa. Banana! Bananão! Né? O senhor Rimuru se torna o novo presidente e agora ele é servido pelo Washimi, que serve deliciosos chás para o Rimuru. Conversa altamente intelectual. Eles estão falando de chá e você sente que eles estão falando de outra coisa, né? Aham! E começa a brincadeirinha entre eles do descubra que chá é esse! Ma oi! Ai, vai pra lá! Então tá, os puxa-sacos dão boas-vindas, entenda boas-vindas entre aspas, tá? Porque é do tipo, eles fazem, puxam o saco do Rimuru na frente dele, mas saiu da porta, eles... Ah, vou matar esse filho da puta! É assim que fica essa coisa. Só no mês que vem, com as coisas ficando vermelho, porque ele não tem qualidade. É. Aí vão dar a chefia aqui pra gente. O porcão vem prestar homenagem e se apresentar ao seu Rimuru. E o Rimuru pede a opinião do Washimi sobre o porcão e as qualidades de um bom líder. Porque, ou seja, ele já tá de olho que o porcão tá na mira já, né? Ó, aqui eu já tô mirando no C, tá? Já tá querendo fazer o porcão virar bacon. Por aí. Aí, beleza, o Raidar leva a Retsuko de novo pra casa, ele tenta se explicar de novo e a Retsuko só bate a porta na cara dele e foda-se, vai embora. É, mas ele não tá falando nada com nada, só fica enrolando, pomba. Né? Até eu já cansei do Raidar. Né? A Fênico chama o Raidar pra uma bebida e joga na cara dele toda vez. Essa cena já é clássica das temporadas da Grécia. É a cena da bebedeira no bar. Tá a Fênico bêbada de um lado, o Raida bêbado do outro, e ela jogando a porra das verdades na cara. Raida! Tá vergonha nessa porra dessa cara! Tu ama a Retsuko, seu filho é de uma puta bananado! Né? É, mas ele simplesmente não sai do lugar, né? Pior, ele fica bêbado e chora as pitangas. Pitanga de um raio da bêbado não tem... Gente, dá vontade de eu começar a beber também. Não, mas o pior de tudo é que ele chega na Arezco nessa hora da chorar as pitangas, né? Ah, mas a Arezco não é normal e eu sou normal demais pra ficar com ela. Ah, vá tomar no meio da olhota, porra. A única coisa, assim, que, digamos, eu achei válido, é ele admitir com todas as letras que ele não confia em si mesmo. Né? Que ele tem medo. Covarde. Ele reconheceu que ele é um banana, que ele é um mané. Né? Que ele é um capacho, né? Que é um idiota. Aí, beleza, Fênico leva a Raida pra professora de Tsunoda pra tomar uma aula de... Vou tomar outra chamada, né? Pra tomar outro carcada, né? Nele, né? Fazer o quê? O Rimuru passeia pela empresa e chama a atenção de todo mundo, ó, oh, é o Rimuru, oh, meu Deus, quem é esse? É o Rimuru, uau. Acaba e começa a viajar na maionese, dizendo de novo que o Rimuru agora é o presidente, porque foi o Washimi que botou ele ali, né, o complô do assassinato da secretária. Nossa senhora. Aí o Rimuru cumprimenta o Raida e a Hetsuko fica, uau, ele conhece o Raida? Gostei, agora eu quero. E assim termina o episódio 2. Siga conosco, querido ouvinte. Vamos para a próxima jornada. Vamos lá.